boa noite. As pés, ok? Ok, autorizado o pouso, pista livre, molhada, o QNH 1013, vento 1,80 graus, agora uma dúzia de nós. Trip 5-2 noite. 5-2 noite, gente. No solo aos 3-0, ao livrar à direita, chama o solo em 121, decimal 9, tenha uma boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 44, decola pista 1-0, curva direita, saída da El Leda, após eu controle e opera em 1-9, decimal, correção, 1-2-0-8, aciona 5-1-6-4, Cotejo. Frequência do controle é 1208. Ok, então da 3603, autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulu 44, da escola da 190, curva direita, da Eula e da Hilton, 5164, o transponder e o controle 208, da 3603. Correto, então, quando pronto, o pushback estacionamento no portão 7. Solo Salvador, trip 5218, livrou. Está aguardando a autorização para ingressar para a parte 3. Prossegue Alfa Juliette para a remota no 3. Alfa Juliette, remota, onda 3, trip 52, 18. Salvador, boa noite, Azul 4070. O Azul 4070, boa noite, porte quando visual, estimado de 1 no meu pé e chuva moderada na final. Para o cheque, o QNH 1013, o vento 1,70 graus com uma dúzia de nós. Ok, vai reportar pistando 4050. Leandro 3, Brasília, está autorizado nível 360, via Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa. Controle e opera em 1208, aciona 5165, Gotese. Autorizado, autorizado Brasília, nível 360, Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa. 208 controle, 5165 no transporte. Correto, condução, seu em posicionamento, confirma o gate. É o... é o 4. Copiado. Solo, tempo 5218 da Alfa para ingressar na Juliette. Afirmativo. Para a remota 1-3. Para a remota 1-3, 5-2-1-8. Visual azul 4070, machado travado. Ok, autorizado pouso, pista 1-0 molhada, o vento 1-70 graus com 1-12 nós, o azul 4070. 4070. Prossiga. Manda pra gente que é a Pelwisky 44, tem um ponto de interceptação de ali pra aerovia? É o Pesulu, Pesulu 44. Isso, é o Pesulu 44. Você teria os pontos de interceptação e o de onde você sai da aerovia? Confirmando, na saída da Eule da Eule, o senhor iria interceptar o Pesulu 44. Eu tô vendo mais tarde aqui, eu tô achando. Quatro zero sete zero no solo aos 36, livrar à direita, chama o solo em 121.9, tenha uma boa noite. 219, até daqui a pouco. São 3603. Não, pela carta que eu tô depois do que eu tenho que assistir da aerovia para o Whisky 50. Ok, a Alfa Whisky 50 ela coexiste com a Pesulu 44. É, essa aí é uma, confirmando, é uma rota R-Nave, a Pesulu 44. Elas coexistem. Ah, entendi. Então vou fazer pela 50 que dá a mesma coisa, né? Afirmativo. Solo Salvador, boa noite, 4070, está na Alfa. Na Alfa, reporta antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 4070. Tower, boa tarde, Europa 083. Europa 083, good evening, check the landing gear, call me with the runway in sight. Call you back, Europa 083 with the runway in sight. Juliette para 01. Juliette, posição 1, 4070. The runway inside Europa 083. Okay, Europa 083, clear to land runway 10. QNH now 1013, the wind is 180 degrees at 6 knots. And pay attention for the wet runway, okay? Okay, copy, wet runway, clear to land runway 10, QNH 1013, Europa 083. Salvador, uma boa noite, Alta 3662, passa Simbra até embaixo a casa. Boa noite, 3662, complete a aproximação, guarde pista livre, informo pista molhada, chuva na final da ano zero. Gente, a guarda livre está 3662. Europa 083, on the ground at 44, call now ground control 1219, vacate the runway by the right and call ground control 1219 for taxi. By the right now and 1-1, decimal 9, bye-bye. Poderia confirmar o vento para o TAN 3662, senhor? O vento é 170 graus com 5 nós, 3662. Está visual, confirma? Afirmativo, TAN 3662. Ok, ciente, o vento está 170 graus com 5 nós, aguarde pista livre. Aguarda livre, TAN 3662. Aprovado, copia? Copia. Autorizado 0350, Viampa Zulu 19, decola 10, curva esquerda, saída Momo, Froti. O controle opera em 119, decimal Correção, frequência do controle é 1208. Aciona 5177, Cotejo. 350 decola da 10 na saída Pombo Tigre, na Pesaduro Norte. Chama Salvador, eu 208, já assina corresponder 177, partida 2224. Posição 14 remoto. Correto, quando pronto, como em posicionamento? Ground Europa 08 e good evening. Europa 08 e continue your text via Alpha, call me back before Juliet. Alpha, call me back before Juliet, Europa 08. Salvador, boa noite, está 3258, final no 0, baixo travou. Travão. 3858, vim para o pouso. Atento à pista molhada e chuva na final no 0. Está aguardando autorização para o pouso 3858. Tan 3662, no solo aos 47, ao livrar à direita, chama o solo em 121.9 e tenha uma boa noite. Livrar à direita, 129, boa noite, Tan 3662. Continue your text via Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, Europa 08, continue. Solo. Salvador. Solta 3662, livrando mais curto. Autorizado pouso na pista no zero. Repito, pista molhada, ok? Gente, ele pouso no zero, 3262. Aguarde, então 3603 no 07, nós iremos ingressar o Airbus da Europa e após o Airbus da companhia e após o segundo tráfego, está autorizado o posicionamento chamando para o táxi. Matheus, dois tráfegos aí na nossa frente, após o táxi. O TAN 3662, agilizando o seu táxi, o senhor irá prosseguir via Juliette para o portão 09. E aí vai... Angelizar, Juliette para o 09, só 3662. O Salvador, feito 52, 16, 5 da S. 5216 Aracaju 90, copia? Sim, copia, 190, copia. Autorizando Aracaju, nível 190, conforme a rota Golf 677, decola da 10, curva esquerda. Puka Aru é a saída, o controle opera em 119, decimal 8, aciona 5174 e corrigindo a frequência do controle 1208. A frequência mudou hoje, está difícil aí para manter a fluência do, da cópia. Certo, autorizado 190, na Golf 677, saída PUC, Aru, decola da 1.0 com curva esquerda, transponda 5174 e o controle 1208. Correto, quando pronto, em posicionamento na área remota. chama o acionamento 5218. Livrou, prossegue, táxi Alfa Juliette para 03. Alfa Juliette para 03. Estacionamento, gol número 3. No 04 irá aguardar, nós temos aeronave da TAM ingressando no 3, o TAM 3603, e após coordenem com a equipe que tem livre posicionar o táxi no 4. Gente, após o colega da TAM da passagem da guarda, está autorizado o estacionamento. É a cabeceira 10? Afirmativo. Ok. Boa noite, solo de Salvador, Oxanã 63, número 0, livrou nossa escuta. Segue Alfa reportando da Juliette. Alfa vai reportando da Juliette, Oxanã 63, número 0. Está autorizado o senhor prosseguir até o través 06. Nós temos um banho da Gol que já está finalizando, irá nos chamar para o táxi dentro de instantes. E após o mesmo, o senhor irá seguir via Índia e Alfa. E num pouso espera, chamará a torre em 1 no 86. A gente vai atrás do Gol, é isso? Afirmativo, nós estamos aqui com a interdição da táxi em Alfa. entre Ilhas e Ilhéus, nós só temos só uma saída de para as aeronaves que irão decolar, que é via pátio, ok? Rota 3603. Salvador, o voo 1885, puxa acionamento, portão 8. O 08 irá aguardar. Aguarda. O voo número 3 para o táxi, 128, com fim 4 horas. Via Índia Alfa, ponto espera, torno no 86, estado no 03, bom voo. Alice Padrão, Índia Alfa, torre 286, obrigado, boa noite. Portão 3603, sai então, banho da Gol até o ponto espera, quando estamos na torre 186. 3603, segue o gol, 286, ponto espera. Oi, boa noite, é o gol 16113, se aproximando do ponto de espera, pronto para decolagem. O 16113 é linha decola, pista 10. O vento agora é de 140 graus com 4 nós. Autorizada a decolagem da 10, gol 16113. Equipe de solo livre posicionar no 08, some táxi. Gente, observa o Oxenã ingressar no 07, após coordenação livre, puxa uma taxa, gol 18. Três, 3603 ali, mantém pista 10. Mantém pista 10, 3603.